primeira vez que te olhei, me enxerguei em ti. Senti a luz do teu olhar queimando dentro de mim. Amor assim que é real, queimar por dentro. Fogo que vem do meu Senhor pra confirmar o amor. Fogo que vem do meu Senhor pra confirmar o